Portal do Arrocha. Essa é top demais. Vem arrochando bem gostoso. Mais ou menos assim. E aí vem com você um conto de fadas, uma linda história, um final feliz. Filmes com cenas de ação, paixão e romance. Mesmo sabendo que é ficção, a realidade dói. Sem você eu fico perdido. Homem-Aranha, tem a Mary Jane, Super-Homem, a sua Lois Lane. Até o outro tem o seu amor, a bela adormecida com beijo do Homem-Aranha, tem a Mary Jane, Super-Homem, a sua Lois Lane. Até o ogro tem o seu amor, a bela adormecida com beijo do príncipe acordou. Quero ouvir assim, ó. Queria ser o homem mais feliz do mundo, feito uma criança Papai Noel. Oh, oh, oh. Como eu queria ter você aqui. Seria o homem mais feliz do mundo, feito uma criança e tocar no céu, minha Rapunzel. Essa é demais. De Mix Gravações, gravando tudo com qualidade. Até o ogro tem o seu amor, a bela adormecida com beijo do príncipe acordou. Homem-Aranha, tem a Mary Jane, Super-Homem, a sua Lois Lane. Até o ogro tem o seu amor, a bela adormecida com beijo do príncipe acordou. Papai Noel, oh, oh, como eu queria, e nem que fosse só por um segundo.